São tantas, tantas coisas que nós discordamos. Quem vê a nossa vida pensa que não nos amamos. E quando vou à igreja, você às vezes fica em casa. Se eu estou com pressa, você se atrasa. Que gênio difícil a gente tem. Que gênio difícil a gente tem. As pessoas que nos cercam custam muito admitir que um casal que briga tanto é tantas brigas resistir. Mas que gênio difícil a gente tem. Que gênio difícil a gente tem. E por qualquer assunto criamos logo um dilema. E até pequenas coisas se transformam em problemas. Se eu quero ouvir um disco, você quer televisão. Se eu quero ir para a sala, você fica no portão. Que gênio difícil a gente tem. Que gênio difícil a gente tem. Nem sei como nosso amor ainda existe. Se um está contente, o outro fica triste. Mas que gênio difícil a gente tem. Que gênio difícil a gente tem. Mas tudo se transforma em amor e as nossas desavenças se acabam quando, quando nos entregamos ao Senhor. E quando, quando nos entregamos ao Senhor. Quando, quando, quando nos entregamos ao Senhor. Quando, quando nos entregamos ao amor. E quando, quando nos entregamos ao